Lima Kilo Zulu, controle. A sua intenção para pouso é em qual pista? Pista 1 no zero. Tem condições de dar presente e voar pelo para completar o final da chegada bom? Ok, voa pelo e aguarde o serviço radar. Lima Kilo Zulu. Tango Lima Kilo Zulu, acione identificação, contato radar 42 milhas, noroeste de Salvador, voando na proa de pelo para interceptar a chegada bom, descida autorizada até 4 mil pés, ajuste do altímetro 1013. 7 de Bravo, chama fora do solo. Tá autorizado aí o sobrevoo da Torre Nova. Reporte para prosseguir aí pro farol de Itapuã atrás. Sim, pode ser. Vai iniciar a primeira para a torre. Grato, obrigado. Para. Prima aqui no Zulu, controle. Mais tudo, pessoal. Entelo intercepta a chegada a Bonsi e completa via, dessa via chegada a Bonsi até 2013, reporte no localizador, autorizada final do procedimento. Ok, intercepta a chegada a Bonsi, Entelo, desce via chegada, autorizado de LS, entendido. Lima aqui no Zulu. Siga, sangue de bravo. Precisa prosseguir nessa altitude que está até o final da cabeceira do jeito, senhor? Autorizado, sangue de bravo. Aéreo, não temos tráfego no setor do Aurora. Está livre, prossiga até lá. Ok, grato, na sua permanência. confirmando, sou autorizado a descer via chegada a Bonfim até 2 mil pés, confirme? Afirmo. Certo. Está autorizado, agilize de imediato aí, que a aeronave da Gol vai alinhar não no zero. Está livre, prossiga agilizando. Aqui, vou cortar aqui no meio do caminho aqui, daí você pode liberar ele, eu fico na vertical da cabeceira da 17. Ok, ciente. Após cruzar o campo, o senhor reporta aqui no través da cabeceira 10. Travando a cabeceira 1-0, vou parar. 12, Gol 1-2-5-6, boa tarde, confira 1-0 só. Boa tarde, Gol 1-2-5-6, alinhar e manter a 1-0, tá autorizado. Ali, manter 1-0, 1-2-5-6. O 1-2-5-6, lá presente, tá autorizada a decolagem, tá 1-0. O vento é 1-3-0 graus, 1-0-9. Ali, decolando 0, Gol 1-2-5-6. Sangue de Bravo, confirme intenções. Bravo, torre. Está autorizado aí o cruzamento do campo, na vertical da 1-0. Você vai prosseguir agora para um novo giro, confirme. Agora vai ficar na vertical da torre, senhora. Agora eu vou fechar em cima da torre. Ok, ciente. Então mantenha aí o setor da torre nova. Fica atento à aeronave da Gol decolando. Ela vai curvar à esquerda, pode. Ciente, aeronave, tá do carro. Estabilizado no localizador, Lima, Kilo Zulu. Marinha 7073, prossiga. 1-8 decimal 95, permanece 1013 no ajuste. 1-8 decimal 95, 1013, Lima, Kilo Zulu. Salvador, só passando, Lima, Kilo Zulu, final ILS 0. Marinha 7073, autorizado táxi até hotel, informe POB. Lima, Kilo Zulu, continue final 1-0, aguarde autorização de pouso. Aguardar autorização, Lima, Kilo Zulu. 1-2-5-6, decolado aos 1-9, chame o controle, 208. 208, obrigado, 2-5-6. Lima, Kilo Zulu, está autorizado o pouso na 1-0. O vento é 1-2-0 graus, 09 nós. Livre pouso, fecha 1-0, Lima, Kilo Zulu. Suba via Puca. Via Puca 370, 256. Fica atento a uma viatura, uma Kombi branca, daqui da administração do aeroporto, tá na área gramada aí fazendo corte de grama, ok? Gente, então mantenha a posição aguardando autorização de decolagem. Devido a um tráfego, é um Charlie 402 na curta final 1-0. Só mais um instante. Gente, Mike e Juliette Romeu completa a aproximação visual para ingresso no circuito de tráfego de Salvador e chame a torre 1-8-95. Está presente, vai chamar a torre 1985, Marte, ele é com meu. Depois eu prossigo para a sala da barra. Ok, ciente. Então pode passar Itapuã e chame o controle, 208. Agora volta, pode Itapuã, sala da barra. Salvador, boa tarde, é o Papapá, Marquilete Romeu. Marquilete Romeu, boa tarde, prossiga. Tá uma milha da rotatória para pouso em seu aeródromo, Marquilete Romeu, 500 AGL. Ok, ciente, chame na curta final do 7. Vai prosseguir para Papá H, pois. Vai pro 45, livrando na Papá, Marquilete Romeu. Ok, ciente, dá presente, tá autorizado. Prosseguir aí direto para o 45, se tiver condições. Vai prosseguir direto, Mark e Leto Romeu. Tango Índia Bravo, 500 pés. Mantenha a linha do litoral, deixando o continente à sua direita. O ponto de referência é o farol de Itapuã, onde deve estar à sua direita. Reporte no farol da barra. Farol da barra, as condições de prosseguir direto para... Ponte Nova, o senhor está presente? Boa direta? Positivo, tem condições. Porém, essa solicitação deve ser antecedida à autorização. Deve solicitar antes. Para efeito de informação, está passando o farol da barra, mantendo-o à esquerda. No entanto, mesmo deveria estar à sua direita. Sim, senhor. Em caso de eventual aproximação na final da 190, incide em possível RA da aeronave que está em aproximação. No momento, não há tráfego, está livre, prosseguir direto para a Fonte Nova. Afirmativo, está prosseguindo, entendido, está autorizado, prosseguir para a Fonte Nova, está presente, está iniciando o tango de abraço. Marinha 7073 está autorizado a decolar da hotel. Informe fora do solo, não estou visual com seu tráfego, o vento é 140 graus, 109. Informe fora do solo. Milhas do final da 17, o Marcos Juliette Romeu segue direto para Papá, se é autorizado. Ok, Marcos Juliette Romeu, está autorizado direto do pouso na Taxi Papá, o vento é 140 graus, 109. 140, 110, ajuste padrão, Marcos Juliette Romeu, final da 17. Marinha 7073, decolado aos 25. Após passar o farol de Itapuã, chame o controle 1208. Após falar do Itapuã, chamando a controle 1208, grato 103. Foi na proa de Mari para interceptar a chegada. Mari, aguarde serviço radar em Salvador 1013. Canel 6326, acione identificação. TAM 3805, está autorizado a decolada 10, venta 130 graus, 10 nós. A linha decola, 10. O horário é esse, a hora é agora, previsão de mais 5 minutos para abandono. Afirmo, senhor, já vai chegar com 1500 pés do Tango de Abraço. Recebendo aqui agora 700 pés, Tango de Abraço. Graças, obrigado, senhor. Oxaná 6326, contato radar, 62 milhas sudoeste de Salvador, proa de Mari, onde intercepta a chegada descida autorizada até o 050. Pai Juliette Romeu, no solo 27, frequência livre. Marinha 7073, prossiga. 73 passou para o Itapuã, pequeno base naval de Aratu. Vai para a base naval de Aratu. Quer prosseguir direto para lá ou vai seguir todo o litoral até a base naval, passando pelos pontos visuais do Farol da Barra, Igreja do Bonfim, Maripe e posteriormente base naval? Autorizado, senhor, da presente, proa de base naval. Direto base naval, Marinha 7073. Tem que voar no base naval. 1256, chame Recife em 1-2685. 2.085, 2.56, boa tarde. Salvador, approach control, Grafter 1-1-4-1-1-6. Azul 4116, the afternoon, descend maintain flight level 180, reduce speed to 230 knots, retract, number 2 for approach, 4116, clear, mar arrival. Roger, mar arrival, descend 180, sir, compare. That's affirmative, click to track, 3 hours, 1,000 miles, the same bound, crossing 170 in descent. Roger, respect 180 to traffic, right side, reduce speed 230, number 2, 4116. 4116, clear down. Flight level 070 to track, passing flight level 160 to down. Roger, descend 070, 4116. Controle Salvador, muito boa tarde, está 3205, passa 2000, 3000 pés, solicita pro de motivar. Sam 3805, troque código transponder, acione 5. Aguarde o TAM 3805, mantenha o perfil da subida da EL, sob vigilância. Mantendo o perfil da subida agora, cruzando 3.500 pés, o TAM 3805, no momento acionado 5120. Ok, estamos com uma duplicidade aqui em plano de voo, completa a ascensão via da EL, aguardando o correlacionamento dos planos. Ciente, Sam 3805, mantendo perfil da DEL. Controle de Salvador, boa tarde. Tango Índia Bravo, outra aeronave atravessou a sua comunicação, não foi possível compreendê-lo. Por gentileza, repita. Sim, senhor, eu tenho 500 agora, na vertical do ponto 9, senhor. Já efetuou o sobrevoo na altitude de 1.500 pés que pretendia? Já efetuei, senhor. Nós estamos mantendo agora 700. Ciente. Reporte vibrando o setor Tango Índia Bravo. Roda vibrando o setor do Tango Índia Bravo. Vai atingir 160 com 1885, boa tarde. 1885, boa tarde, descida autorizada até 4.000 pés na chegada Bonfim, intercepta a chegada a partir de Alagoinhas, 1013. 4.013, 1885. Não entendi, confirme. Marinha 7073, autocoordenação 2345, em Salvador 1013, frequência livre, até o regresso. Xaner 6326, descida autorizada até 2 mil pés, desconsidere as restrições de altitude e velocidade em TAP, reporte estabilizado no localizador com 1013. 2 mil, Xaner 6326, reportará estabilizado, pistão zero, ouça 63. Passou o nível 100, o DAN 3805. Completa a ascensão ao 340, permanece vigilância. Aguarda então a proa de ponte lá. Guarda. Porto de Salvador, na Cidade Baixa, na Península de Itapajipe, na Ribeira. Confirma? Exatamente na vertical do farol de elevador na Serra. Ok, na Marina, então. 210 graus. 10 nós. E decola da 10. O Xaner 6326, tráfego de helicóptero a 500 pés na região do comércio, antes da posição Duna, sem interferir na sua aproximação. Ok, senhor, estamos no mesmo outro esquema. Uno 885, está autorizado via chegada Bonfi até 1013. Via chegada Bonfi, 1013, 885. Azul 411, send until 3000 feet, Unitron 013, speed 2000 knots, due to traffic, ahead 7 miles. Roger, send 3,000 feet, release speed 200, due to traffic jam ahead of us, Zulu 411. Stage, Bravo 2, 3805, chame o centro, Recife em 12, 5.1 ao término 3325. Estamos antecipando sua transferência para a coordenação direta com o Mótico. Muito obrigado, senhor. 1251, Recife. Uma boa tarde. Corolla de Salvador, é Papa Serra. Aéreo 2521, autorizado cruzar 10 na Delta, chame o solo novamente, 219. Pare e aguarde o serviço radar, é com o Papa Serra. Papa Serra, Frank Mari, passando 1620, autorizado 150 para prosseguir na descida. É com o Papa Serra corrigindo, está, permanece sob vigilância, visa e mantém o nível de voo 050. 050, Frank Mari. Qual a velocidade que intenciona manter fins de sequenciamento, é com o Papa Serra? 200 nós. É para passear, qual a sua intenção para pouso? Está 10 ou 1-7? 1-7, firme? 1-7. Gente, decoração para sequenciamento. Curve à esquerda, voe na proa 0620. Está limitado pela radial 270 de Salvador para interceptar a final do procedimento ILS X-Ray. Em caso de falha, reassume na proa de Luna e completa a final do ILS. É com a Papa Serra. 060, esquerda 060, limitado pela radial 270 de Salvador. Em caso de falha, é proa de Luna para interceptar o sinal da X-Ray. Controle Amazon, voo 1164, passa 190 para 170, deixa a informação na venda. Voo 1164, descida autorizada até o nível de voo 140. Ajuste o altinho 13. 1164. Corrija a descida até o nível de voo 060. Até o 060, voo 1164. Salvador, passageiro 2230, decolando. Chegou 10 horas, 15 milhas, mesmo rumo, cruzando o nível de voo 130 em descida. Bravo Eco 9 Lima, que está vetorado à esquerda sem interferir na sua descida. Salvador, passarelo 2230, decolou. Passarelo 2230, submantém o voo 180, via saída Arbor. 180, Arbor, via. 2 Salvador, Xanem, T2000, foi lá. Espera. LS approach, calm status, localizer curse. Hotels, I'm clear, ILS Azul 4116, call you back for savage. Voo no 885, redução de velocidade para 1.70 nós, sequenciamento número 3. Descida até 3.000 pés, 1013. 3.000, reduzindo 1.70, 1.85. Xaner 6326, torre no 8 decimal, 95. 895, 3.26, voo. MT 2000, sinal estabilizado de LS X-Ray na pistão 0. Deixa na MT 326, pouso autorizado na 10, vento 130 graus no 09. Autorizado 10 por Xanem MT 2000, gato. Confirme. Siga. Qual a altitude? Está livre. Voo no 885, autorizado 2.000 pés. Inicie redução para aproximação. Tráfego supersede 5 milhas. É um Embraer 190 da Azul. E tráfego adicional, helicóptero na região do centro histórico não interferirá no seu tráfego a 500 pés. Assente reduzindo agora no 885, descendo para 2.000. Azul 4116, established on ILS, runway 10. call tower 118, decimal 95, Azul 4116. 118.95, Azul 4116, thank you. Eco Papa Serra, controle. Azul, escuta. Em função de intenção para pouso na pista 17, aceita a vetoração até próximo a Paripe, onde reporta visual. Afirmo. Descida autorizada até 3.000 pés. Direita na proa 070, reporte visual para modificação de regra. Papa Serra 3.000 pés, direita 070, reportará visual para modificação. Limite desta proa é a radial 330, 330 de Salvador, onde segue, em caso de atingir visual, para sinal visual da 17 com referência da rotatória. Papa Serra, com referência da rotatória, alimentada radial 330 de Salvador. Posição. Localizador Gol 885, 3.5 de Serra. Base, direita 219. Direita 219, minha 3, minha. Solo 116, clear to land, runway 10, wind 110 degrees, 10 knots. Clear to land, Azul 4116. Ok, o 2521, aguarde só mais um instante, tem um Boeing 737 da Gol na sequência, na separação mínima já, ok? Tango Índia Brava, ciente. Falador, está passeando fazendo 25 graus, é possível para levar aqui a uma formação? Azul 4116, the ground at 45, contact ground 121.9. 121 Edgar, for 116 main series, thank you, have a nice day. Welcome. Gente, Papa Serra, reporte visual para modificação, onde segue para Paripe rotatória. Poderia confirmar para Papa Serra? É com Papa Serra, segue a 3.000 pés e reporte visual para modificação de regra com referência para Paripe e posteriormente rotatória. Papa Serra, reportará visual. Pode chamar a torre 885? Torre no 895, no 885. 295, boa. Torre Gol 1885, curta final. Gol 1885, pouso autorizado. 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-0-9. Sobre pouso 1885. Viva o Peló. Autorizado Peló. Obrigado, senhor. Controle, passou 2-0, de ouro 6-0, lado próximo. Pastor 2-0, desça e mantenha 4.000 pés, chegada bom, e 13. Para 4 mil, pastor. só passei a visual, senhor, para a modificação e prosseguindo aqui cedo. Eco Papa Serra visual, segue modificado aos 47, segue visual para a posição visual Paris, que é 1.510.013. 1.513, 1.500 pés para a posição anel Paris. Para prosseguir na descida, com 1.164. 1.885 no solo aos 47, direita. 1219, solo. Boa tarde, eu chamei 1142, quanto espera da 10, pronto? Boa tarde, 1142, mantenho, quanto espera? Mantenho. 1885, chame o solo 219, o solo está aos 47. Quem é que vai chamar, graças? Do solo 2521, no decolagem autorizada, no 0, ventão no 30 graus, 10 nós. O Chanel 1142, a linha manter, 10 após o Embraer. Afirmativa, linha mantém após a corrolagem do Embraer, 6142. Decolado aos 4-8, controle em 208. Controle 208, 252. Controle para 0-2521, decolado. No suba e mantenha nível de voo 360, saída via Harbor. Ciente, subindo direto para 360, saída Harbor 2521. Leono 42, decolagem autorizada da 10, ventão no 30 graus, 09 nós. Ok, decolagem autorizada, Leono 42, iniciando, carteira 10. Parei a pegar a distância. É com o Papa Serra, à sua direita, tráfego da Gol, aeronave com 737, que pousará na pista 190 como número 1. Segue inicialmente no rumo de Paris e posteriormente rotatória para não empatar com a aeronave. Capa passando Paris, rotatória e reduzindo para não complicar o carro. Gente, Gol 1164, tráfego à sua esquerda, 2 horas 5 milhas, 1500 pés, não interferirá na sua aproximação, completa final, sinto reino no 895. Paciente, completa a torre agora 895, Gol 1164. 164. Controle Salvador, boa tarde, o Xanier 6142, decolado na sua escuta. 6142, contato radar, suba via Puca. Subida via, subida Puca, 6142. Boa tarde, voo número 64. Está autorizado o pouso na 10. O vento é 140 graus, 10 norte. A informação, fique atento a um trator trabalhando aqui na área gramada, próxima à cabeceira 10. Entende, livre pouso, cabeceira 10, voo 1164. Qual a região de qual bairro? Entende, está livre. Era 2521, autorizado Elefa. Elefa, 2521. Eco Papa Serra, turno no 895. Papa Serra, boa tarde. Papa Serra está autorizado a final da 17. O vento é 140 graus, 10 nós. É com Papa Serra. Papá, máquina da Tramel, tá livre acionar e chame táxi. Tô no ano 64, no solo 55, chame o solo 219. Solo 219, vou 1164. Eu vou 207, chame o sol 1219. Serra, confirme. Canal baixado travado, senhor. 7, está livre o pouso. Não, no 7. 140 graus, 109. O vento. Controle é o 6142 ao Xané, possibilidade de coordenar voar direto ao Romeu Fox 08? Em coordenação, aguarde, 6142. Escuta. Xané 6142, vamos antecipar sua transferência de controle de comunicação para solicitação direto ao centro, chame 12685. Afirmativo, 12685, muito obrigado, bom trabalho. Cera 2521, chame Recife em 128 decimal 8. Ok, hey, Mike Leto, meu. Livre táxi até a papai, chame pra ingresso e decolagem. A 8. 7288, agora é isso, obrigado. Boa tarde. Mas Julieta Romeu, se tiver condições de decolar da Taxi Papá, está autorizado para a proa norte, ou melhor, nordeste. E o vento é 140 graus, 10 norte, mais Julieta Romeu. 140 graus, e tome a proa do LC, ok? Já pode decolar. Serra. Vou ir na proa de Mari para a chegada Mari e chame no ideal descida. Alô, proa direta, LC, Mike, Juliette Romeu. Mike, Juliette Romeu, decolada 5-9, mantendo a presente proa, controle 208, bom voo. 208, boa, Mike, Juliette Romeu. 220, informa o helicóptero, um Robson 44 à sua frente, mantendo 510, não irá interferir na aproximação. Boa, Paixão 20. Controle ao Sambo de Bravo. Sambo ao Sambo de Bravo, prossiga. Paixão 10, boa tarde, meu colega. Eu vou prosseguir para a Inimar da frente da rota, motoriza. Já a ultrapassagem do Pastor 20 passa no Duna e após ser autorizado, prossegue direto para a Inimar Sambo de Bravo. Ok, tá visual com a aeronave, com a baixa altura na BR-324 e fica aguardando a autorização. Controle, boa tarde, gol 966. Gol 966, boa tarde, acionei a identificação, chegada Mari, descendo somente para o nível 090. Mari no nível 090, possível para de tudo, gol 966. Guarda, é o número 2 na aproximação. Poxa. Sou 20, completa a final do procedimento e chame a proa em Salvador, 118 decimal 95. Camará 2, 295, passa. Prova autorizado para seguir direto para a RMA. Direto a RMA, reto. Torre, o Pastor 20, estabilizado na final, sem embarcado de travado. Sou 20, livre pouso na 10, vento é 140 graus, 10 nós. Livre pouso na 10, Pastor. Romeu Tango de Abraão, você chega agora a Torre de Salvador, 118, decimal 95, em termo posição. Obrigado, bom trabalho aí, obrigado pela colaboração a todos aí. 140 graus, 109, pessoas na lateral esquerda da pista, sendo o tráfego contrário. Até 20, 190, autorizado pouso. Pessoas. Posso, Salvador, boa tarde, Xanamé 315, pronto na porta da Xanamé 315, após tráfego na curta final, a Lima mantém pista 10. Após o tráfego, a Lima mantém pista 10, Xanamé 315. Tango de Abraço, pouso em Rimar. Pouso em Rimar, Xanamé 315. Reporte solo controlado, em Salvador, 140 graus, 109. No 4462, está autorizado a final do ILS X-Word, desce para 2000, informe estabilizado. 2000 autorizado, é mais estabilizado no ILS X-Word, no 4462. O 1966, reduz a velocidade para 220 nós, vai seguir tráfego 10 milhas à sua frente, o Embraer 190, desça e mantenha o nível de voo 050. 229 e 050, 1966.